Está entrando no ar, Jornal Brasil Notícias. O noticioso mais completo do rádio brasileiro. As notícias do Brasil e do mundo, agora em seu rádio. Oferecimento: Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para a sua vida. Esta é a equipe do seu jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial Zélia Maria. Coordenação de produção Marina Moura. Sonoplastia Márcio Silva. Análise e supervisão técnica João Paulo Gasques. Direção geral Edelson Moura. Jornal Brasil Notícias. Sexta-feira, 12 de junho de 2015. Destaques de hoje. Temer afirma que o governo precisa trabalhar com uma unidade. Metade da bancada do PT na Câmara defende em Congresso reformas do partido. Senado aprova projeto que torna crime hediondo o homicídio de policiais. Americano é acusado de usar redes sociais para ajudar Estado Islâmico. No Rio Grande do Norte, servidores da saúde cruzam os braços e cobram benefícios. Vamos agora com a previsão do tempo pela Climatempo. Região Sudeste. O tempo segue firme em toda a região. O sol brilha forte entre poucas nuvens e não há risco de chuva. Apenas no sul e litoral de São Paulo, o dia será nublado com garoa a qualquer hora. Região Norte. Há previsão de sol e calor no Tocantins, em Rondônia e no sul do Pará, em Roraima, no oeste do Acre, no norte do Amazonas e no Amapá. Muitas nuvens se formam e chove a qualquer hora. Dia nublado em Roraima. Chove a partir da tarde nas demais áreas da região. Região Nordeste. Muitas nuvens se formam e há previsão de chuva a qualquer hora no litoral norte da Bahia, em Sergipe e em Alagoas. No centro-sul do Maranhão e do Piauí, no sertão, o sol brilha forte e não chove. Nas demais áreas, a chuva é isolada. Região Sul. No centro-oeste do Paraná, há previsão de sol, muitas nuvens e chuva ao longo do dia. No leste do Paraná e em Santa Catarina, o dia será nublado com chuva a qualquer hora. Há previsão de geada na campanha do Rio Grande do Sul. Sol entre nuvens nas demais áreas. Região Centro-Oeste. As instabilidades ainda atuam principalmente no sul da região. No centro-sul do Mato Grosso do Sul, muitas nuvens se formam, mas a chuva ocorre a qualquer hora do dia, apenas no sul do estado. Nas demais áreas, o sol aparece entre poucas nuvens e não há risco de chuva. Estamos apresentando Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Venha ser um representante saúde com beleza na sua cidade. Faça parte de uma equipe de sucesso. Centenas de pessoas em várias cidades do país estão vendendo os nossos produtos exclusivos e ganhando mais do que esperavam. Saúde com Beleza convida você para fazer parte deste time de sucesso. Ligue no horário comercial para a nossa central em Brasília e saiba de todos os detalhes para se tornar um promotor ou promotora de vendas. Anote o nosso telefone: 61-3532-6993. Saúde com Beleza, distribuindo produtos para a sua saúde e beleza em todo o território nacional. Ligue no horário comercial: 61-3532-6993. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento: Saúde com Beleza. Aos domingos, o Canal 1 enche-se de gente de cultura. um espaço de sensivelmente 30 minutos, onde conversamos com personagens várias da cultura brasileira, maioritariamente. Gentes de Cultura, aos domingos, às 7h30 da tarde, com a condução de Eduardo Tramarim, no Canal 1. Vários assuntos em debate em Nerdcast, um espaço radiofónico que o Canal 1 exibe aos domingos, no qual se abordam inúmeras questões, não só sobre a realidade brasileira, de onde é originária a equipa do Nerdcast, mas sobre a realidade global. Confira Nerdcast aos domingos das 3 às 5 da manhã no Canal 1. A vida do campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pormenores que ganham uma especial importância precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao seu auditório Prosa Rural, um espaço diário de segunda a quinta-feira com uma duração aproximada de 15 minutos, produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que nos coloca questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam relacionadas diretamente com o país de origem, ou seja, o Brasil. Fique a conhecer procedimentos que deve ter para evitar que aconteça aquilo que não quer que aconteça. Prosa Rural, de segunda à quinta-feira, às 20h15, no Canal 1. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão da Controladoria Geral da União, CGU, que em 2012 impediu a construtora Delta de assinar contratos com a administração pública. A empresa foi investigada na Operação Monte Carlo da Polícia Federal. Na decisão, Gilmar Mendes suspendeu o processo administrativo que resultou na declaração de inidoneidade da empresa. O ministro entendeu que a decisão não respeitou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Verifico a plausibilidade da alegação de que o indeferimento do pedido para produção de provas pela autoridade coautora violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o processo administrativo que resultou na cominação da sanção questionada baseou-se apenas em provas produzidas sem a participação da impetrante, esclareceu Gilmar Mendes. No Rio Grande do Norte, servidores da saúde cruzam os braços e cobram benefícios. Os detalhes com Francisco Silva. Servidores da saúde do estado do Rio Grande do Norte fazem ato público em frente ao Hospital Valfredo Gurgel em face da declaração da greve da categoria por tempo indeterminado. O comando de greve terá audiência com o gabinete civil para uma tentativa de acordo, mas as propostas ainda são divergentes. Segundo a categoria, o governo oferece pagamento imediato das mudanças de nível atrasadas de 2013 e 2014, além do pagamento dos salários atrasados há 7 meses dos mais de 200 servidores que ingressam nos quadros da CESAP no ano passado. Por outro lado, a categoria reivindica reajuste salarial de 27% e isonomia salarial entre servidores municipalizados, aposentados e pensionistas, realização de concurso público e convocação dos aprovados, além da reforma do plano de carreira. O coordenador do Sindi Saúde, Manuel Egídio Júnior, disse que a população não será penalizada com a greve, porque não será fechada nenhuma unidade de saúde. Segundo ele, o efetivo mínimo de 30% para os serviços básicos e de pelo menos 50% na urgência e emergência estão garantidos. Francisco Silva, direto da Rádio Transcontinente, para o Jornal Brasil Notícias. O presidente da República em exercício, Michel Temer, disse ontem que o governo precisa trabalhar com unidade para não ter dificuldades. É preciso acabar com essa história de que cada um é governo por conta própria. O governo é uma unidade e enquanto não entendermos isso, vamos ter dificuldades de governo, ressaltou. Temer salientou, no entanto, que há unidade no governo Dilma Rousseff. Temos unidade de governo, tranquilidade na nossa ação, graças a Deus. Até agora vitoriosa em todos os momentos. Questionado por jornalistas sobre seu trabalho na articulação política, Temer disse que conversa muito com o chefe da Casa Civil, Aloísio Mercadante, e também tem o apoio dos ministros da Aviação Civil, Eliseu Padilha, e do Turismo, Henrique Alves, que o auxiliam na articulação da política. Um grupo de deputados do PT, 33 dos 63 parlamentares da bancada na Câmara, entregaram na abertura do Congresso do Partido, em Fortaleza, um manifesto pedindo reformulação política e estrutural do PT. Em tom de meia-culpa, o documento com medidas que devem ser adotadas, entre elas, maior transparência das contas e combate sem trégua à corrupção, destaca que o partido perdeu a capacidade de formular propostas de interesse social e critica a dependência crescente do financiamento empresarial. O deputado Paulo Teixeira, de São Paulo, explicou que, apesar das contribuições históricas, o PT tem cometido erros que precisam ser revistos, como o fato de não ter priorizado uma reforma política profunda. Desde 2003, temos a presidência da República. O sistema, como está organizado hoje, acaba derrubando todos os partidos políticos. Evidentemente, o nosso acaba recebendo a narrativa maior, porque é o partido do governo, mas o sistema político dificulta a vida de todos. Vamos agora ao comentário direto de Brasília com o jornalista José Voitschumas. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, já fiz esta pergunta algumas vezes pessoalmente a alguns políticos, governadores e prefeitos. Quanto tempo você acha necessário para que um mandatário destes que citei execute um plano, um projeto que consiga ter início, meio e fim? 10? 12 anos? Estão falando que 5 é suficiente para governadores e prefeitos e por isso estão proibindo a reeleição. O PT está há 12 anos no poder e alguns avanços foram alcançados, como a distribuição de renda às pessoas mais carentes. Mas elas saíram da miséria? Não. O Bolsa Família, que começou com o Fome Zero e anteriormente com o Bolsa Escola, já está na geração de netos. E o governo fala em aumentar ainda mais o acesso. Alguma coisa está errada. Esses programas deveriam ser para combater a miséria e fazer com que ela diminua. Se aumenta, está na contramão. Apesar dos 12 anos, não sabemos se este projeto está no início, no meio ou fim. Para construir estradas, ferrovias, 12 anos seriam suficientes? Os engenheiros afirmam que sim. O governo brasileiro acha que dá para atravessar as montanhas peruanas com uma estrada que sai de São Paulo e chega ao Pacífico. No entanto, não conseguimos aqui construir a chamada Rodovia do Frango, que além de beneficiar uma grande região, permitindo que produtos, principalmente os frangos que lhe dão o nome, para o porto de Itajaí e daí para o exterior, bem mais curtinha e com menos problemas. Mas não sai. A Ferrovia Norte-Sul é um projeto empacado, mas queremos construir outras. E até foi prometido antes da Copa do 7-1 o trem bala, vocês lembram? Agora estão prometendo a duplicação da Rio-São Paulo. Não conseguimos terminar a duplicação do trecho sulino da 101. Para o PT, que está realizando o seu 5º congresso na Bahia, parece que seus planos de se eternizar no poder foram frustrados com a incompetência de gestão e a permissividade com o aparelhamento do Estado e a roubalheira. Não é por outra razão que a maioria de sua bancada no Congresso assina manifesto exigindo mudanças do seu próprio governo e aplaudem o tesoureiro que está preso exatamente por denúncias de malfeitos, uso de dinheiro sujo para manter a estrutura partidária da qual fazem parte. Então, nada mais justo que seja aplaudido. Sem deixar de lembrar que estão propondo uma repaginação para enfrentar as elites, o imperialismo e os latifundiários. Prometem o combate à corrupção como se nada tivessem a ver com mensalão e petrolão, com muitos dos seus líderes presos e outros em vias de ser. Estão propondo uma gestão compartilhada das finanças do próprio partido, pois a atual é acusada de corrupção e desvios. Estão propondo, pelo jeito, uns vigiarem os outros. Pode? Agora mesmo, um ex-vice-presidente do Banco do Brasil foi preso acusado de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Algo em torno de 3 bilhões de reais. Evidentemente que o presidente da instituição à época não sabia de nada. Por isso, hoje, está na presidência da Petrobras. Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores. E na China, um político de 72 anos foi condenado esta semana à prisão perpétua por corrupção. Lá, pelo jeito, eles estão economizando tornozeleiras. Direto de Brasília, José Wojtchumas. Jornal Brasil Notícias. Faremos mais um rápido intervalo. Já já estaremos de volta. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento. Saúde com Beleza. Agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola. Um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. Quem quer ser um dinossauro? Às terças-feiras, às 9h30 da noite, dois concorrentes respondem a 4 blocos de 3 perguntas para cada um. 10, 20 ou 30 pontos é quanto vale cada pergunta. E os prémios são reais. Quem quer ser um dinossauro? Produção Jurassic Cast, às terças-feiras, às 9h30 da noite, no Canal 1. Instrumentos, notas, timbres, partituras. Clássicas, recentes, antigas, modernas, contemporâneas. É o mundo da música à sua espera em Nota 7. De segunda à sexta-feira, às 19h, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Nas ondas do rádio também navegamos pela música independente. Baixa Contemporânea. Um espetacular programa no qual, mais do que conhecer as músicas, conhecemos os artistas, os seus discos e o seu percurso. Baixa Contemporânea, sábados, 8 da noite, no Canal 1. Jornal Brasil Notícias, o noticioso mais completo do rádio brasileiro. Oferecimento: Saúde com Beleza, mais saúde e beleza para a sua vida. Dois irmãos americanos de origem paquistanesa foram condenados nesta quinta-feira a duras penas de prisão pelo planejamento de um atentado à bomba em Nova York e por agredir dois agentes federais, informou o Departamento de Justiça. Raiz Alan Kasi, de 22 anos, e Sheharia Alan Kasi, de 32, que se declararam culpados das acusações em março, foram condenados, respectivamente, a 35 e 20 anos de prisão pela juíza Betty Bloom em um tribunal da Flórida, sudoeste dos Estados Unidos. Os dois irmãos também admitiram ter agredido dois agentes federais que os escoltavam para um tribunal em 2014. As penas de prisão serão seguidas, respectivamente, de 10 e 5 anos de liberdade condicional. Embora o ataque nunca tenha passado da fase de planejamento, depois das prisões, as autoridades encontraram material que poderia ser usado para fabricar uma bomba no apartamento da família na Flórida. O irmão mais novo percorreu as ruas de Nova York em busca de um local propício para o ataque, mas foi detido ao retornar para a Flórida em novembro de 2012. O governo do Marrocos expulsou nesta quinta-feira dois estrangeiros que trabalham para a ONG Anistia Internacional por terem realizado uma investigação sem autorização prévia, de acordo com a nota divulgada pelo Ministério do Interior do país. O Ministério do Interior decidiu pela expulsão de dois cidadãos estrangeiros a partir desta quinta-feira do território nacional, declarou a nota, acrescentando que a dupla investigou a situação dos imigrantes e demandantes de asilo sem obter autorização prévia das autoridades competentes. A AI reagiu. Em um comunicado, classificou a decisão marroquina de tentativa flagrante de impedir a investigação legítima sobre os direitos humanos e de amordaçar a crítica no país. A decisão de expulsar nosso pessoal do Marrocos gera sérias suspeitas de que as autoridades têm alguma coisa a esconder, frisou a ONG. Mais uma notícia que demonstra que a lei nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, funciona. O adolescente americano Ali Shukri Amin, de 17 anos, declarou-se culpado nesta quinta-feira de usar as redes sociais para ajudar o grupo Estado Islâmico, informou o Departamento de Justiça. A pena prevista é de 15 anos de prisão. Ali reconheceu ter dado conselhos e apoio ao Estado Islâmico e a simpatizantes do grupo, de acordo com promotores americanos. Entre junho de 2014 e fevereiro de 2015, o rapaz reuniu na conta do Twitter mais de 4 mil seguidores e postou mais de 7 mil tweets de propaganda, pedidos de doações ou conselhos, entre eles, como usar a moeda virtual Bitcoin para esconder as doações financeiras ao grupo. Além disso, guiou aqueles que queriam viajar para a Síria para combater nas fileiras extremistas. No Twitter, em seu blog Al-Khilafa Aridat e em artigo publicados na internet, ele compartilhava seus conhecimentos tecnológicos e de informática para ajudar os simpatizantes do Estado Islâmico a encriptar suas comunicações online. Desde setembro de 2014, esse muçulmano praticante, ativo na mesquita de sua cidade, começou a converter um americano de 18 anos, que também mora na Virgínia. Na quarta-feira, este jovem foi acusado pelo mesmo tribunal de armar um complô de apoio ao Estado Islâmico e pegou 15 anos de cadeia. O brasileiro palestino Islam Hamedi, de 30 anos, completa hoje 60 dias de greve de fome. Hamedi reivindica a liberdade e o regresso ao Brasil, já que terminou de cumprir a pena a qual foi condenado a 1 ano e meio. Ele foi preso pela primeira vez quando tinha 17 anos, acusado de atirar pedras em soldados israelenses. Desde então, só conseguiu viver em liberdade por 18 meses nos intervalos entre sair e voltar para a cadeia. Hamedi estava preso em uma penitenciária na cidade de Nablus, no norte do território ocupado da Palestina, mas foi transferido para Ramala nesta semana. Ele foi e desmaiou, foi levado a um hospital. O médico que atendeu o brasileiro palestino disse que alguns órgãos dele já estão parando de funcionar, segundo informações da família. Jornal Brasil Notícias. Estaremos de volta dentro de instantes. Toda mulher sonha com uma pele bonita. O hidratante corporal Puro Ômegas trabalha a favor da sua beleza. Você precisa conhecer as vantagens de usar diariamente o hidratante corporal Puro Ômegas. Sim, porque ao usá-lo, em poucos dias notará a diferença de sua pele. Preparado com os ômegas 3, 6, 7 e 9, encontrados no óleo de avestruz, o nosso hidratante é o que há de melhor para a impermeabilidade da pele. Conheça hoje mesmo este verdadeiro fenômeno. Hidratante corporal Puro Ômegas, cientificamente comprovado como o mais eficaz produto que age a favor da sua beleza e de sua pele. Você pode encontrar em várias cidades brasileiras, através dos nossos representantes ou através do nosso site de vendas www.saudecombeleza.com.br ou ainda pelo nosso televendas em horário comercial. Ligue 61 3532 69 93. Peça o seu hidratante corporal Puro Ômegas, mais um produto de sucesso, saúde com beleza. Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza. O mundo está ligado nas notícias das Nações Unidas. 7 idiomas, 60 minutos em duas edições diárias, com notícias produzidas pela ONU. Notícias das Nações Unidas, de segunda a sexta, às 9 e às 19h30, na Antena Web Internacional. Foi mãe há pouco tempo? Então, este programa é para si. Ah, e para si que foi há muito tempo, também. Afinal de contas, por muito que cresçam, para nós são sempre pequenos, não é? Manic Mummies, um programa com locução inglesa, cujo tema é as nossas crianças, desde a recém-nascença até à idade adulta. Mas neste caso, o programa foca sobretudo os primeiros anos de vida. Manic Mummies, aos domingos, às 8 da manhã, na Antena Web Internacional. Voltamos a apresentar Jornal Brasil Notícias. Oferecimento Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Últimas notícias. O ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, iniciou uma greve de fome para tentar evitar a extradição para o Brasil. Ele está preso na Itália e pode ser extraditado a partir de segunda-feira. Semana passada, o Tribunal Administrativo Regional de Lazio, na Itália, autorizou a extradição de Pizzolatto. Os magistrados rejeitaram recurso protocolado pela defesa do ex-diretor contra a decisão do governo italiano que autorizou a extradição para o Brasil. A defesa de Pizzolatto alegou que os presídios brasileiros não têm condições de garantir integridade física dos detentos. O advogado do brasileiro, Alexandro Civelli, avalia a possibilidade de apresentar recurso ao Conselho de Estado, última instância da justiça, na Itália. Ontem, por meio de nota, o Ministério da Justiça informou que o governo italiano autorizou a extradição de Pizzolatto a partir do dia 15 deste mês. As autoridades brasileiras estarão prontas para cumprir imediatamente o processo de extradição, salvo alguma decisão que altere o prazo estabelecido, acrescentou a nota. Colorado do Oeste, Rondônia. Mula é levada ao hospital para fazer raio-x. Servidora é afastada e Ministério Público recebe denúncia. Da Rádio Lobo do Cerrado, com essa estranha história, Edilson Peroni. O prefeito de Colorado do Oeste, Josemar Beato, do PSDC, conversou com a equipe de reportagem na manhã desta quarta-feira, dia 10, sobre o procedimento feito em uma mula dentro da Unidade Básica de Saúde do município, cujas fotos estão circulando pelas redes sociais. Segundo o prefeito, a servidora que estava de plantão no dia em que o animal fora levado até o hospital foi afastada em uma sindicância, foi aberta para apuração dos fatos. Eu não autorizei nenhum raio-x em animais, muito menos Secretaria de Saúde. Abrimos uma sindicância para apurar de onde veio a autorização para isso, comentou Josemar. A mula foi levada ao hospital na manhã de sábado, dia 6. Os servidores da unidade de saúde retiraram o equipamento de raio-x da sala onde fica e o levaram até os fundos da unidade mista de saúde para atender o quadrúpede. E, em seguida, o equipamento foi carregado de volta ao local de origem por uma caminhonete. A Câmara de Vereadores do município de Colorado do Oeste reagiu ao caso. Segundo os parlamentares, uma denúncia por parte da Casa de Leis foi feita ao Ministério Público de Rondônia sobre a possível utilização do equipamento público de saúde em animais. Direto de Rondônia, dos estúdios da Rádio Lobo do Cerrado, Edilson Peroni para o jornal Brasil Notícias. Pode ser crime de responsabilidade o uso indevido de recursos da merenda escolar. Com esta matéria da Rádio Senado, chamamos a repórter Érica Christian. De autoria do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, o projeto transforma em crime de responsabilidade o uso indevido dos recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Somente em junho, o governo federal repassou mais de 351 milhões de reais referentes à quarta parcela de um total de 10 para bancar a alimentação dos alunos da educação infantil, ensinos fundamental e médio e da educação de jovens e adultos de escolas públicas. Pela proposta, além de responder criminalmente com pena de prisão, o prefeito ou vereador que desviar os recursos da merenda escolar de forma a inviabilizar o seu fornecimento, perderá o mandato e ficará inelegível pelo período de até 8 anos. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, considera importante essa punição. Esse projeto é muito importante, há uma cobrança da sociedade com relação a isso e havia um vazio com relação à previsão de uma pena para os desvios dos recursos da merenda escolar. O vice-líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira de São Paulo, também defendeu uma punição mais rigorosa para os políticos que desviarem dinheiro da merenda escolar. É um desvio de dinheiro público particularmente afrontoso e, portanto, merece uma punição mais rigorosa. O líder do Democrata, senador Ronaldo Caiado de Goiás, lamenta que políticos roubem o dinheiro da alimentação de alunos das escolas públicas. Maus políticos utilizam de uma verba específica para garantir a alimentação das crianças, para desviá-las e você vê casos, por exemplo, também na saúde. Essas pessoas precisam de pagar não só criminalmente, mas também com uma exclusão da prática política por mais tempo. E acho que é um crime de responsabilidade, como tal, o afastamento e ampliação do período de impossibilidade de se candidatar. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Érica Christian. A cada dia, 60 jovens negros são assassinados no Brasil. Reportagem de Carla Alessandra, direto da Rádio Câmara para o Jornal Brasil Notícias. A cada dia, 60 jovens negros são assassinados no Brasil. O dado é da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. A informação foi dada pelo secretário Gabriel Medina, que participou nesta quinta-feira de audiência pública na Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga violência contra jovens negros e pobres no Brasil. Em 2013, foi implementado o programa Juventude Viva, que vem atuando nos 142 municípios com os maiores índices de violência. O programa atua na criação de oportunidades de inclusão social e autonomia, da oferta de equipamentos, serviços públicos e espaços de convivência nesses territórios. Mas, para Gabriel Medina, é preciso melhorar a qualidade e universalizar o acesso ao ensino médio como forma de diminuir a vulnerabilidade dos jovens brasileiros. A gente está com uma escola ainda muito atrasada perto do que o jovem demanda. Então, eu acho que a universalização do ensino médio, todos os jovens cumprindo esse período escolar dos 15 aos 18 com uma escola de qualidade, seria o grande trunfo para enfrentamento desse tema. O subprocurador-geral da República, Mário Luiz Bonsalha, destacou que entre 1983 e 2012, 11.197 pessoas foram mortas em confronto com a polícia. Neste mesmo período, morreram 1.770 policiais. Atualmente, quando isso acontece, as mortes são registradas como auto de resistência, ou seja, morte em legítima defesa do policial. Para reduzir esses números, Bonsalha defende a aprovação de projeto de lei em tramitação na Câmara que extingue os autos de resistência. Significando que aquela morte foi um ato de legítima defesa, mas fazendo tal afirmação sem nenhuma investigação prévia, que prejudica a apuração isenta dos fatos. Em consequência, a impunidade de muitas mortes indevidas. O autor do requerimento para a realização da audiência pública, deputado Davidson Magalhães, do PCdoB da Bahia, cobrou do governo federal um balanço dos 2 anos do programa Juventude Viva. Para ele, o programa ainda não está funcionando de maneira adequada e precisa de mais participação da população. O deputado defende uma avaliação para só depois fazer uma ampliação do programa. Nós temos uma juventude que está encarcerada porque é uma juventude que tem pouca permanência nas escolas e, portanto, depende de políticas sociais. Então, nós queremos uma avaliação mais efetiva desse programa e medidas novas que venham a enfrentar essa situação. A CPI dos Jovens Negros vai realizar audiência pública no dia 13 de julho em Pernambuco. Termina aqui o seu Jornal Brasil Notícias. Esta é a equipe do Jornal Brasil Notícias. A apresentação é Delson Moura. Direção comercial, Zélia Maria. Coordenação de produção, Marina Moura. Sonoplastia, Márcio Silva. Análise e supervisão técnica, João Paulo Gasques. Jornal Brasil Notícias. Até segunda-feira, um ótimo final de semana. E obrigado pela sua audiência. Acabamos de apresentar Jornal Brasil Notícias. Patrocínio Nacional. Saúde com Beleza. Uma história de amor com a sua saúde. Até a nossa próxima edição.